carretinha, pequena, atrevida. Já já tem gretinho! A batida que sacode o Pará, é o rock do Leno doido, vem pra cá. Pode vir que hoje esse rock vai dar bom, com DJ Leno doido detonando. O doido! A batida que sacode o Pará, é o rock do Leno doido. O doido! É o rock que tu quer, então toma, é o DJ Leno doido. Solteiro, põe essa mãozinha pra cima aí. Sua mulher não depende de homem pra porra nenhuma, põe a mãozinha pra cima aí. Só a galera do Paisando, põe a mãozinha. A galera do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima também. Vai começar a rajada no Marialda. Chegou, o doido chegou, o doido chegou, o doido chegou, o doido chegou, o doido chegou. Vai DJ Leno, bota na pressão. Vai DJ Leno, bota na pressão. Vai DJ Leno, bota na pressão. Bota na pressão, pressão, pressão. Não alivia, não alivia que o doido vai pra cima. Não alivia, não alivia. Bora Cleitinho, bora Cleitinho. Bota, bota, bota, bota. Bota na pressão, meu doido. Olha a galera de Curuçá também, tá com doido! Bora, Harrison, garoto! A galera do Transa Saúde também! Atrevida! Atrevida! Júnior, BDB, ele e o grande Leandro, lá do Norte Publicidade, está aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, garoto. Agora, agora vai. E quem tá solteiro, bota essa mãozinha lá pra cima e bate logo. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tem alguma mulher solteira hoje aqui, tem? Vou perguntar mais uma vez quando apareceu o Zé do Coco. Tem alguma mulher solteira hoje aqui? Tem? E pra ficar melhor, só a mulherada que não depende de homem pra porra nenhuma, põe a mãozinha pra cima aí, eu quero ver. Então, vai começar! A noite é de traição. E se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. Você me engravidou, pra mim tá tudo bem. Vixe. tirar tudo que você tem. Toma. Vai tirar o caralho, explode pra lá, rapaz. É o doido. A culpa é sua, não é minha. Ih. Foi você quem jogou na PP. Joga nela, doido. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. E joga nela, Leno. Fala, meu deputado, como é que tá, garoto? E aí, doido, como é que tá? Tá bacana hoje aqui no Maré Alta. Ei, sonha a nossa atrevida. Mas me conte mais. Ei, deputado, nada. Calma, não te amestrua. Aqui quem tá, simplesmente, teu amigo Vlad. Pois é, muita gente hoje aqui com a gente, Vlad. Mas me conte. Quer dar um abraço em você, em toda a família desta aparelhagem da pesada. Falou, e um abraço especial, claro, nessa galera que te acompanha, que dança ao som dos ritmos disparados e detonados aí por... Mas me conta quem é! Você, essas são as congratulações do teu amigo Vladimir. Mas só vale se tu mandar! Arrepia, DJ Leno, vai nessa no som, garotinho, manda ver! Vem de lá, Silvio Santos, vem de lá, vem! Vem! Também vem pra cá, vamos chegando, vem pra cá. Não, vem pra cá, pô! Também vem pra cá, vamos chegando. Não, vem tu de lá! Também vem pra cá, vamos chegando, vem pra cá você também. É o DJ Leno considerado, é considerado um dos melhores DJs do Brasil. Ah, mas também não é pra tanto. Vamos embora, bora! Bora! Bora! Bora! Bora! Vamos passando bem carinho aqui, as Punicast do Play Sur. Nossa grande amiga Gabi, a Dulcilene e a gatinha Ingrid. Valeu, valeu! Nosso amigo Queco, ele e a sua primeira dama, Camila Regilio Mar. Bora, Harrison! É muito rock! Rock! É muito rock! É muito rock, doido! É muito rock! Isso, doido, deixa na batida, doido! Isso, deixa! Pode avisar todo mundo que o doido tá na área! Existe amor? Sim! Alô, Marielda! Família, pega a fuga! E joga essa mãozinha lá pra cima e bate! Bate na palma na mão! É isso, bandido! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz. E passagem na cadeia, tatuagem cicatriz. E dinheiro na carteira, tatuagem cicatriz. Muito dinheiro na carteira, tatuagem cicatriz. Me diz. A pressão começou. A pressão começou. Bora, Renan! Ai, droga. DJ Ledo considerado. Pera aí, bandido! Doido. Nosso grande amigo Neguinho da série, a sua primeira dama, a Paula, que tá fazendo aniversário hoje. Tem o Mamão, a Samara, a Japa. Japa da produção, bandido. Meu amigo tá quente pra caralho, vou te contar. Já emagreci 2 quilos já. Me deixa lendo na batida desse jeito pra chamar logo o Cleitinho. Cadê o Cleitinho, o homem da rajada? Esse Sub-Zero, ele, a primeira dama, Andresa, da família Dola também, tá aqui na área. Harrison e a galera do Transasaldi. Tá aqui também o carinho, que eu tenho um carinho muito grande, sempre que pode. Tá junto com a gente na Atrevida, faz parte da Atrevida, né, garoto? Ele bate no peito e fala que é... Atrevido. É ou não é? Atrevida. Bora, Leno, bora. Atrevida. E... Atrevida. O som que contagia. Já dei a rajada. Rajada do mal! Nosso amigo Elton impregnado, vindo aqui com a gente, fala Elton! Um abraço do Leno, do Leno, doido! Só quem torce pro leão, joga a mãozinha pro céu. fecha a bunda, fecha a bunda, fecha a bunda, com a gravidade é da lua. Nosso amigo Filipinho lá de Curuçá também tá aqui com a gente. Olha, Filipinho tá aqui, aqui, aqui. Aqui. Tá agora. Agora. Tá com doido. Lennon. Ale. Hoje eu tô pique lunático, vou te levar às alturas. Hoje eu tô pique. Nosso amigo Gaspar da Transa Pop. Ele que é sincero até debaixo d'água, na lua, no sol e tudo mais um pouco. DJ Lohan que tá. Vai, Bedilão. Desce, sobe, maluca, a gravidade da lua. Desce, sobe, maluca, a gravidade da lua. Desce, sobe, maluca, a gravidade da lua. Melhor da rajada de pressão. Mas primeiro, preparem o canhão principal. E mas por quê, Pedro? Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Eu posso esquentar mais do que já tá, pelo amor de Deus, viu, toma. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, talalala. Entra assim, talalala. Entra assim, talalala. Entra assim que sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, talalala. Ela senta assim e acaba, vai ter. Já dei a rajada! Desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Atrevida desguiada! Onde é que eu encontro? Um rock... Fala, Renatinha Sincera! Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Ei, meu DJ! Fala, bandida! Ei, meu DJ! Fala, bandida! Ei, meu DJ! Diz. Ei, meu DJ! Faz um favor, toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Chamando de amor, me chamando de amor. De amor, de amor. Me chamando de amor. Mas com os bandidos a parada é essa. Me chamando de amor. Vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha. Me diz. Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada, deu tapão na minha bunda. Ai. Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. É na tapa e na bunda. Alô, Mel. DJ Lohan que tá tocando. Toma sequência de tapa na cara. Toma sequência de tapa na bunda. Fala, meu desguiado. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão, garoto. Tá pressão. Então. Aqui está a maior pressão em som automotivo de Benevides. Nova carretinha pequena atrevida. Pressão vai começar a pressão. Vai começar, Amarelda! E o calor tá aumentando, a pressão tá começando. E o calor tá aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando. Nosso amigo Helsinho Trindade aqui. Vai, vai! Tá de doido! Nosso amigo Playboy, ele é sua primeira dama. Tá aqui com a gente a Tati do Red. Meu amigo, pelo amor de Deus. E joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Olha a cantinha. Vai jogando os meus pro céu, vai jogando os meus pro céu, vai jogando os meus pro céu. E joga a mãozinha pro céu. Vai jogando os meus pro céu. E joga a mãozinha pro céu. Vai jogando os meus pro céu, vai jogando os meus pro céu. Segura no batidão, vou chamar ele. O homem da rajada, Cleitinho tá na área. Vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem te embora. E aí, maninho? Rapaz, é gosto, Maré Alta, né, Cleitinho? Lotadinho de ponta a ponta, como sempre, o nosso Maré Alta Prime Murini. Aonde saiu a nossa atrevida? De Benevides para o Pará inteiro. E a sucesso tá. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês que estão presentes, fazendo parte desse mega evento. Hoje, completando aí 23 anos de sucesso no ar, a nossa Rádio Norte Sul Publicidades, que faz aí a notícia acontecer todos os dias aqui no Murini e na região. Muito obrigado pelo carinho de todos os mundos. Na verdade, alô, minha patroa Jesus! Valeu pelo carinho, tamo juntos. Tô vendo você daqui, viu? Valeu pelo apoio, pelo convite. Meu parceiro DJ Leandro! Norte, som publicidades, meu parceiro Márcio Play e toda a comitiva que faz acontece aí no Play Som. Dudu, o Mafio, Rafael Show, Show! Aí doido! Vai metendo ficha que o bagulho não pode parar. Que já deu um show da rajada! Vou metendo devagar, devagar, devagar! Rapaz, não para de chegar celular! Seu amigo Rosinho, ele! E o grande Miguel está aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, garoto. Vai lá. Ah. Tá pegando fogo. Alô, grande Dabura do Regis, da presente. Alô, Dabura, o homem que vira peixe aqui, presente aqui do lado. É nós, o aninho. Bora acionar tudo. Família pega fuga diretamente de Belém. De Marituba aqui presente comigo hoje. Chave na mão, tá chave na mão. Alô, Caio Pop. Chave na mão. Tá aqui, né? Vai, vai. Com a culpa na forma, na venda pelo carinho, maninha. E aí? Deixa eu mandar um abraço ao nosso parceiro Alexandre Mondotax. Ele é sua primeira dama também presente com a gente. Valeu pelo carinho. A todo mundo, meu parceiro Mickey Mar, o DJ produtor, tá aqui presente. Ele tá junto com o Playboy. A primeira dama tá de vida louca, danada. Eita, papai! E aqui do lado esquerdo, meu parceiro DJ Carlos Mix. Ele, a nossa amiga Nara, também presente. Meu parceiro Gasparzinho. O meu parceiro Marcelo, o Biel, o Madison. As Funicats, o Playson, todo mundo presente. Meu parceiro Playboy da Netfish também tá aqui presente do lado. Valeu pelo carinho a todo mundo e tá junto com a gente hoje. Já já tem um show da rachada ali no... Ixa, doido! Eu queria que sua mulherada botasse a mãozinha pra cima aí. Só que confiar no Papai do Céu, põe as mãozinhas pra cima. Até porque hoje é uma data mais do que especial. Hoje é dia das mães. Você que dê sua mãe, dê um beijo nela. Agradeça porque você sabe muito bem que a nossa mãe não é só uma mãe, é uma guerreira, moleque. Então eu queria que todo mundo botasse a mão pra cima e desse uma salva de palma pro dia das mães hoje. Todo mundo desse uma salva de palma pras mamães hoje. Isso, todo mundo, não pode ter vergonha não. Pode dar palma, isso, todo mundo. Confia no Papai do Céu também, põe a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Vai começar a rajada. Eu brotei no baile do Leno doido. Bora doido. Vou pra te conhecer. Meu menino Guru Samba também tá presente, curtindo, valeu pelo carinho. Ele toda a cúpula formada. Toda a família XC também tá aí. Você não doido. Por isso. Falei que isso aqui era um... Olha minhas paniquetes do play. Isso aqui é um perigo. Não tem coisa melhor que isso. Sim. Eu não vou embora, eu não vou embora. Baile do Leno doido é a minha casa agora. Oh, doido. Não vou embora, eu não vou embora. Baile do Leno doido é a minha. Prepara, agora. Prepara. O baile do doido, o baile do doido. Vai começar. O baile do doido, o baile do doido. Ei. Começou. O baile do doido. Começou. O Lúcio é sincero. Convoca sua amiga. É o transudo, é o transudo. Sozinha. Nosso amigo Breno doido e ele é sua primeira dama. Calcinha, bota. Cabelo aqui com a gente. Edinara. Obrigado. Tô danadinha, tu se amando, tu se amando. Vou mostrar minha maquinha pra tu ver o que é bom. Diz. Cai de boca no meu pão com ovo. Vai, vem, vai, vem, vem. Fala já pra GDA. GDA. Vai, vem, vai, vem, vem. Vitinho da sarrada. Sarrada de 3 metros. Sarrada de 5 metros. Foi no que finalidade era ficar em casa. Mas me falaram que atrevida é o bicho. E eu brotei só pra ver a safada fazendo isso. Oi, cubo. Vem mexendo o bumbuzão. Vem, vem, vem. Na quadra. Agora! Ela arrasta. Aqui na pela arrasta. Na quadra. Ela arrasta. Oi, cubo, ela arrasta. Na quadra. Só faz raiva pro futebol show, velho. Deus o lar. Já que tá tudo programado no esquema, e hoje à noite eu quero foder contigo. Nossa. Já te avisei que eu mato aula sem problema. Vixe. Porque eu prefiro desse jeito. Vem bandida agora! Hoje que eu vou brotar na tua base, fumar um e ficar suave. Na onda que o bagulho é de verdade, com teu corpo no meu, vou atrevida agora! Hoje que eu vou brotar na tua base, fumar. Nosso amigo Mickey Marley da Vila aqui com a gente, junto com o Japa. É o Japa Gereia. Alô, minhas paniquetes! Se quer dar um olhar, eu vou te apresentar. Nosso amigo da Murado Red, ele é sua primeira dama. A Laura tá por aqui curtindo. O complexo da... A Laura que é... Atrevida. Vamos pra gaiola. Que tá tudo. Já até Riquel é. Atrevida. Pode infinir, cabelo. Fala, Japa! Atrevido. Falei pra ela, falei assim. Então vem com o Kevin Cris. Senta, senta. Senta agora. Senta, senta, senta. Isso, senta bem gostoso, devagar. Senta. Pra não machucar. Senta, isso. Senta, devagar, senta, devagar, senta, devagar, senta, devagar. Senta, senta, senta, senta, senta. Vem, bandida! Vai, vai, vai! Sento no bico da Glock, rebola e tiro. Nossa amiga Renatinha da Pissarreira tá na área. Valeu, bandido. Rebolo na tapica, eu sei que tu se sente. Bora deixa lá. Mexer. O Gabriel. Nossa amiga Malaco, mãe da Duke Gold. Suim, tá aqui também com a gente, rapaz. Tá aqui. Aqui. Vambora. Sento no bico da Glock, rebola e tiro. Shot e vem, vamos fuder. Vem, rebolo na tapica, eu sei que tu se sente. Deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. Eu gosto quando tô sentando na piroca, e vem falando que eu sou foda, que só eu te faço gozar. Marido Borel, ei! Eu gosto quando tu senta forte e vem sarrando na minha glock. Já já deu rajada! Eu vou te furando. Prepara, doido! Agora vai! É. Fala, Felipe, o grande irmão! Suane, sincera, na área, na área, na área! Vai, ritmo novo para as meninas. Ai, ai, ai. Vem, vai, essa vai virar epidemia. Fica guiado doido, alô, minha XCC. Ela já tá de quebradinha. Bora começar a cansar, meu irmão. Ela só... Leno. Leno. Leno. Meu parceiro Felipe da Vida Presente, o grande irmão aí da nossa amiga Suane Sincera, mamão. Vai, vai. É nossa amiga Mayara também tá presente, valeu pelo carinho. Chama também, vai dar um abraço com muito carinho a toda a comitiva aí, que são presentes os meus DJs. Os DJs que eu dou moral. DJ Harrison da Transasound tá aí presente. Aqui do lado, valeu pelo carinho, DJ. O meu parceiro DJ Big do Ciclope Boy também tá aí. E na paradinha ela já tá de... Valeu, DJ, tamo junto, brother. E também o DJ que é sucesso. Chama de lobinho. Meu parceiro DJ Giovanni Considerado. O homem que faz as produções aí pra nossa atrevida. Pra cima, pai. Considerado. Na malicinha, vai. Na malicinha. E aí, Deborado Regi? Na malicinha. O homem que vira peixe. Na malicinha, vai. Na malicinha, vai. Vai, na malicinha, vai. Na malicinha, vai. Ó o ticolé. Ó o ticolé, filho. Ó o ticolé. O calor tá aumentando, tá calor, tá mil graus. As mina tudo de biquíni na praia passando mal. Eu vou mandar um papo, então pode botar fé. Esquece o canudinho e vem fazendo ticolé. Eu tô querendo ticolé. Bora, Harrison. Ticolé é muito bom. É muito bom. Eu vou comer o ticolé. E no sabor de melancia, ela já tá viciada. Toma aí, Eduarda. Pega aí, Eduarda. Toma aí, Eduarda. Toma. Vem mexendo. Eduarda. Vem mexendo. Eu tô querendo de colé. Fala, neguinho Célio. E você também tá presente. Valeu pelo carinho, meu brother. Tá aqui o neguinho da Célio. Wellington. Tá em casa. Aqui. Tamo junto, meu brother. Chegou. O calor tá aumentando. E aí, Curuzama? Quase 40 graus, as mina tudo de... A Curuzama tá presente. Passando mal. O Sagantino mais tarde da Beira aí. Apo, então. O grande bigão das mães. Esqueci o canudinho. A nossa amiga Piu. É. E vai comendo o ticolé. Para logo doido. E o ticolé. Esse lá tá preguiçoso aqui, não. Parceiro do Jay Augusto, Faria, sabem da E. Vai, vai, para aquecendo, doido, doido, doido, doido, doido, doido, com a rajada de pressão. Dá-lhe a rajada neles, minha pequena atrevida. Bora preparar tudo que já tem a rajada com o Cleiton. Bora, Cleitinho, aquecer essa parada doida. Não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu pista. Tu gosta, não gosta? Quando eu pista. Tu gosta, não gosta? Meu parceiro Charles também tá aí presente pra Charles. Tu gosta, não gosta? Já tem concurso de funk aí no palco do Play, viu? Tu gosta, não gosta? Essa é loucura, prepara! Tu gosta, não gosta? Aquecer! Não gosta? Pra rajada! Esse é o famoso dizer. Bora no Murini! E doida! E doida! E doido esse, o Sincero da Trevira, parabéns aí, a Grande Rádio Norte, sua publicidade, pelos seus 23 anos no ar, 23 anos de muitos e muito sucesso que dá vai ver aí. Pega aí, galera. Dá-lhe a rajada neles. Ai, é a rajada que tá conquistando todo mundo. E doida tudo! Agora sai doida! E doida! E doida tu! E doida sim! Bora, vô! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel like a rockstar. Mais pólvora! É. E o melhor da rajada de pressão vai começar. Atrevida! O som atreve!